Panorama Agrícola para 22 de março de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira de lua crescente, 22 de março de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Um abraço aí do Eduardo Maier, do Márcio Peixe, eu sou o Mauro Moira e o ditado de hoje é: hoje será sempre melhor do que ontem. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere uma dica de piscicultura. Sexta-feira tem também o boletim do SC Rural, o trabalho da EPAGRE nos corredores ecológicos dos rios Timbó e Chapecó. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Aqui no Panorama Agrícola, para participar do programa, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Este e outros programas você pode também ouvir na internet, no site da EPAGRE, no portal Dia de Campo ou no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. O peixe robalo pode ser encontrado no litoral de Santa Catarina e também é alternativa para a piscicultura de água doce. O robalo prefere águas calmas e barrentas, prefere ainda a sombra e o fundo dos rios. Tem sabor suave, boa qualidade, ômega 3 e a carne do robalo é leve e branca. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, conversamos com o engenheiro agrônomo Paulo Silva, da EPAGRE, sobre os corredores ecológicos dos rios Timbó e Chapecó. O trabalho da EPAGRE em parceria com a Fátima, a Fundação de Meio Ambiente. A EPAGRE tem uma missão desde o Microbacias 2, de, juntamente com a Fátima, a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, em apoiar a implantação dos trabalhos nos corredores ecológicos em Santa Catarina. São dois corredores, são duas regiões distintas, uma área que compreende toda a bacia hidrográfica em relação ao rio Timbó, na região do Planalto Norte, né? Pega Timbó Grande, parte de Canoinhas e outros municípios. E o outro, denominado Corredor Ecológico, que é do rio Chapecó, né? Que é aquela, é uma área, a área compreendida desde as nascentes do rio Chapecó, ali próximos à Macieira, Água Doce, onde nasce, e indo em direção à Foz do Chapecó, né? Até próximo Chapecó. Então, nessa região, existe um programa que foi estruturado desde o projeto Microbacias 2, durante a década passada, em que foi pensado em restabelecer algumas questões de meio ambiente juntamente com os agricultores, né? Não no sentido de punir os agricultores porque não fizeram determinada conservação, e sim, junto com eles, discutir as práticas, as técnicas, o que é possível de recuperar, né? E pensando também nos sistemas de produção desses agricultores nessas áreas, quer dizer, o que é possível aplicar de práticas ambientalmente positivas, né? Interessantes para o meio ambiente, mas que também possam trazer retorno econômico para os agricultores. E nesse primeiro momento, Paulo Silva, quantos agricultores vão receber capacitação ou treinamento da EPAGRE? Assim, nós estivemos reunidos no nosso centro de treinamento em Videira, no CETREV, né, junto com os colegas da Fátima, mais toda a equipe técnica dos nossos escritórios que compreendem esses dois corredores, juntamente com as respectivas gerências regionais que abrangem esses municípios, né, tanto da Fátima quanto da EPAGRE. E nessa ocasião, então, nós discutimos como iniciar esses trabalhos, no sentido de estabelecer alguns critérios para escolher algumas propriedades que são metas, né, de execução do SC Rural. Para esse ano, conforme o manual do projeto que ficou previsto ser implantado, práticas econômicas e ecológicas junto a 50 propriedades de agricultores, né? Especialmente em áreas de reflorestamento conservacionista, em área de sistemas integrados lavoura, pecuária e floresta. Enfim, tem algumas práticas aí que são preferenciais e que são interessantes para os agricultores e também importantes para o meio ambiente, né? E nessas 50 propriedades, existe hoje o compromisso que foi firmado durante essa reunião lá no CETREV, de que nós, nossas equipes darão o apoio e identificando as propriedades e as práticas que serão implantadas e encaminharão todos os trabalhos necessários para que essas práticas sejam implantadas, né? Inclusive com algum apoio solicitado junto à Secretaria Executiva do projeto, né, que estão previstos. Já identificou as 50 propriedades ou não? Sim, nessa ocasião, os colegas que fazem parte desta região, dos escritórios municipais junto com as gerências, discutiram a possibilidade, né? E então, cada grupo de cada gerência estabeleceu algumas metas de propriedades a serem trabalhadas. A soma dessas demandas que foram levantadas por eles soma em torno de 52, né, propriedades entre os dois corredores para este ano. Paulo, o que seriam essas práticas conservacionistas ou essas práticas ambientalmente corretas e economicamente viáveis? Um dos preceitos da questão dos corredores ecológicos são que nessa região já existem, a soma de área desses dois corredores dá em torno de 10% da área do estado. E na avaliação feita já em estudos anteriores, né, consta que essa é uma das regiões do estado que ainda tem muitos remanescentes de florestas ainda preservadas. Então a ideia é que os agricultores que habitam essa região continuem desenvolvendo suas atividades, só que considerando que é um ambiente ainda bastante preservado e as atividades econômicas a serem implantadas vão levar em consideração, vamos dizer, a preservação desses ambientes, inclusive buscando estimular que haja melhoria além do que já está, né? E são práticas na área de por exemplo, sistemas agroflorestais, vamos dizer, é muito tradicional nessa região já, por natureza, a presença do araucária, o pinhão, né, a erva mate, a criação extensiva de bovinos em determinada região, né, dos corredores. Então são atividades, vamos dizer, que existem e que a ideia é melhorar, né, para que isso possa dar uma melhor rentabilidade para os agricultores que executam essas práticas, principalmente no sentido de buscar organizar melhor a produção, a melhoria de processos no sentido econômico para que se tenha um ganho aceitável, né, uma renda interessante para os agricultores. E considerando também que muitas dessas propriedades ainda têm remanescente dessas florestas de araucária ou a floresta típica das margens do rio Uruguai, né, considerando isso que são ativos importantes ambientais para Santa Catarina. E a ideia é buscar proteger esses ativos e estimular que os agricultores entendam, né, da importância que isso tem e que mesmo assim, tendo esse pensamento de preservar isso, mas também vejam que existem muitas possibilidades de se manter na propriedade com renda, com alguns produtos que podem favorecer e algumas práticas, né, que podem favorecer essas práticas ambientais positivas. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o engenheiro agrônomo Paulo Silva da Ipagre sobre o trabalho da Ipagre e da Fátima nos corredores dos rios Timbó e Chapecó. No encerramento do programa, lembramos que você tem até o dia 28 de março, semana que vem, para aderir ou manifestar interesse junto ao banco em renegociar dívidas do crédito fundiário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.